de hoje vamos ter os Helium. Vibrations every day. In the dark you feel okay. Do you see an outline in the sky? Do you think the planets will collide? Oriundos da cidade de Boston, os Helium formaram-se em 1992, após Sean King Devlin e Brian Dunton, respectivamente baterista e baixista, saírem dos Dump Truck. Inicialmente com o nome Chupa, sofrem algumas mudanças de formação. Apenas após a entrada da guitarrista, vocalista e futura frontwoman Mary Timoney, passam a utilizar o nome Helium. Editam em 1993 dois singles por pequenas editoras locais e em 1994, já pela Matador Records, lançam o EP Pirate Brood. Yeah. Mary Timoney ganha popularidade à frente do Zillion com a sua imagem de Lolita, de mini saia colegial e penteada com dizer, bem ajustada às suas letras picantes e feministas. Mas para além da imagem, Timoney tem ideias musicais mais arrojadas que o indie rock musculado que a banda apresenta no primeiro EP. Diferenças musicais levam o baixista fundador Brian Dunton a sair da banda pouco depois do lançamento de Pirate Prude. Entra para o seu lugar o namorado de Mary Timoney, Ash Bowie, da banda Polvo, que participará já nas gravações do primeiro longa duração da banda, The Dirt of Luck. Yeah. Lançada em 1995, The Dirt of Luck mostra uma notória evolução no som da banda. Sem desprezarem as raízes punk, os teclados ganham maior preponderância, os arranjos ganham dramatismo e as linhas de guitarra balançam entre a inspiração medieval e oriental, facto que não será estranha a presença do guitarrista dos Polvo. Após uma digressão que os levou ao segundo palco do Lollapalooza, os Helium começam a trabalhar no segundo álbum. Em 1997, depois de um aperitivo do que viria na forma do EP No Guitars, a evolução mostrada em The Dirt of Luck revela todo o seu esplendor em The Magic City. Space. Com letras com inspiração na fantasia medieval e instrumentação que inclui cravo, orquestrações em mellotron e apontamentos eletrónicos, a banda mostra em The Magic City uma ambição musical que roça o rock progressivo, mas se traduz em grandes canções. Infelizmente, após nova digressão americana, os Helium desvanecem-se, com Mary Timony a seguir uma carreira a solo, que conta neste momento com 4 álbuns. Entretanto, em 2010, junta-se a dois elementos da Sleater-Kinney para formar uma nova banda, as White Flag. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Helium. Até à próxima.